104 Nacional para pouso 1, 100, como é? 104. Controle o patrulha 04, sinal para pouso em frente com você. 104, livre frequência, Terra Grande. Uno 7, Uno 8, sim, mano. Uno 7, 8, Uno, Recife agora 288, Uno 3325, tem um bom voo. Uno 288, Uno 3325, gol 1781. Solos 4, 7, livre à esquerda, chame solo, 1, 2, 1. Livre à esquerda, mantém a posição e chame solo, 1, 2, 1, décimo 9. Livre à esquerda, mantém a posição e chame solo, 2, 1, 9, Salvador, prossiga. 02 para Nacional para pouso. E livre frequência, Guardião, Serra Grande. Tomara, regresso, 02. Alça ingressar parte 3, taxia via parte 3, informa para ingresso parte 1. Entre via parte 3, informa para ingresso parte 1. 803. Cardeal 50 autorizado a Aranha Manteca, 028. Solo 674, autorização de táxi. Pessoas a bordo 102, alternando Galeão, autonomia 4 horas e 30. 198 graus. Ah, Juliette e Alfa até o ponto esperado 28, lá torre 1830, bom voo. Juliette, Alfa, ponto esperado 1830, boa tarde. 50, autorizado a decolar. 102, 10 graus, 109. Delta, prossiga. Firmando o destino, é? Manati, 500 pés, decolagem da 17, curva à direita para prosseguir direto para a plataforma Manati, o controle 199.8, aciona 0, aciona 0, 1, 2, 1. Autorizado alinhar e manter, capoeira 28. Aline Maté 2-2-3-1, nós temos tempo. Cardeal 50, da colada 5-1, chame controle 1-9-8. Chama controle até a volta. 2 a bordo, 02, chame a torre 1-8-3 para iniciar o táxi e decolagem, Mike X-Delta, tomou. Para ingresso, parte 1-8-0-7. 07, táxi livre, portão 3. Otávio Cardeal 50, cruzou 1000 pés na Coral. 7050, suba na Coral, uma centena. Sobe Coral, uma centena. Uno 55 autorizada da Colapso 28, vento 210 graus, 109. Iniciando a decolagem da pista 28 da Vitor Golf, Recife agora 288-3325, bom voo. Ok, 288-2335, Whisky Vitor Golf. Firmando 3325. 3325 confirmado, Whisky Vitor Golf, grato. Controle Salvador, boa tarde, está 3155, passando 1800 pés, na subida Gole da EOL, Zineno. Sim, mano, é Gole Eval, o perfil da saída subindo ao 340, então 3155. Ativa, Gole Eval Wales, subindo 340, confere? Confere com original. Patrulha no zero, controle Salvador. Tá na sua escuta, prossiga. Vai manter espera no setor, vai prosseguir para a posição Salvador ou está prosseguindo para o centro de convenções? Não, vai seguir patrulhamento no sentido Feira de Santana, que está presente, 500 pés, na vertical da BR. Afirmativo, 0, 1 no 0. Zero, confirme o tempo de voo aproximado. Mais 45. Sente. Torre Salvador, boa tarde, Gol 674, próxima ponte espera da 28, pronto. Fono 674, autorizado, alinhar e decolar, pista 28, vento 210 graus, 10 nós. Alinha e decola 28, 674. Mike com o Delta, autorizado, táxi, reporte para ingresso, pista 17. Controle Salvador, autorizaria para 3155, pode direto eu, se está presente. Mantenha o perfil, está 3155, light na frente. Mantenha o perfil. Está contando que quase 2 horas atrás, eu dei para atualizar, se eu puder fazer a informação atualizada, não tem certeza. Entendi o início da transmissão, está perguntando sobre condições do Galeão? Não, negativo, essa informação, a informação ativa que está vigente é a Alfa e é das 1.970.705, se não me engano, está bem desatualizado. Você poderia passar para mim as informações atualizadas de agora? Mike é com o Delta, atualizado além e manter aguardando para a decolagem. 10 graus, 10 nós, 1012, o ajuste, temperatura 28, a pista em uso é 28, Gol no 785. Excelente, obrigado. A escuta para a cópia. Com 3155, chame Recife, 1288, até 1-3325. 288, 3325, tá? 3155, obrigado. Delta, mantenha o rádio Boeing para decolagem na 28. Com no 674, decolar 200, chame controle 119.8. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, Gol 674, passando 1200 pais. 1674, boa tarde, subou 360 na Gol e vigilância. 360 na Gol, 674. Salvador, boa tarde, é o Dan 3567, com a informação alfa. Dan 3567, boa tarde, identifique, desça ao 040, chegada e pit, 1012 é o ajuste. Estou 40 na IP, 1012 será o ajuste. O Dan Eco Delta, ciente, aguarde transferência, anda colado ao 01. Guardando, Eco Delta. Delta, chame o controle 1-9-8, bom voo. 1-9-8, Mike Delta, grato. Controle o Mike Delta. Mike Delta, Salvador, prossiga. Decolado, Manati, se possível, proa direto, 241, mantendo 1000 pés. Autorizado 1000 pés direto, reporte na 20ª, Delta. Delta. controle, soma no voo no 075, informação alfa. Voo no 075, boa tarde, identifique, desça para o 050, chegada Cari, 1012 o ajuste. 070, chegada Cari, voo no 012, voo no 075. Firmando 50, 050. 050, voo no 075. Milhas mantendo uma centena rumo sudoeste, não interferindo com a sua chegada. 7, gol 1075, não havia tráfego. Gol 1674, chame Recife agora, 1288, alterne 13325. 288, 2335. Firmando 3325. 3335, obrigado. 3325. Obrigado. 360 para o Galeão, via Apresolu no 4, até Toquim, após a Peralfa 317. Decolada 28, curva à esquerda, saída Gole e Eval, após Eval, Crate. 5-1, 1-1 é o transponder e 19-8 é o controle. 1785, ajuste 1-0-1-2, reporte pronto, pushback acionamento no gate 03. Reportará, muito obrigado, senhor. No 075, desce para 2 mil pés, está autorizado ILS, como estabilizado, ajuste no 012. 2 mil pés, está no 012, gol no 075. Solo Salvador UTAM 3835, autorização é para Campinas, nível 360. 3620 será coordenado, TAM 3835 para Campinas, provável saída Gole, Eval, após Sagaz. Gole, Eval, Sagaz. 3567, reduza 2001. Reduzindo 2009, 3567. Sobre o vetor para sequenciamento, esquerda 210, limite ao localizador. Esquerda 210, limite ao localizador, 3567. Positivo, senhor, copia 3835. 3835 está autorizado para Campinas. Em Urivol 360, via Upper Whisky 58, decola da pista 28, com curva à esquerda após a decolagem na saída Gole, após Eval, após Sagaz. Transponder 5131 e a frequência do controle 119.80. Ciente autorizado Campinas 360, preso 58, Oleval Sagaz 5131, 198 no controle. Paeta 3835, ajuste ao 0112, chame pronto, pushback, acionamento no gate 09. Portará. Ciente que o Quebec Serra, ajuste em Salvador 1012, ingresso nos corredores, reporte intervalo. Boa tarde, Oxandé 6321, tem informação Bravo, 3420 Brasília. Gente, Oxandé 6321, 340 para Brasília será coordenado. Saída da 28, Gole ou Fito? Gole ou Fito, grato. Pushback, acionamento, da 3835, 3835, gate 09, está autorizado, pushback, acionamento, chame táxi. Pushback, acionamento, 3835. 67, para esta informação. Escuta, professor. Pushback, 6321, está autorizado para Brasília, no voo 340, via UPSU 17, decola da pista 28. Com curva à esquerda, após a decolagem na saída Gole, transição ou Fito, transponder 5145 e a frequência do controle. controle 119.80. 340, conforme a peso Luno, 7 decola da 28 com curva esquerda, gole ou fito, 5145198. Reto, chamamento 321, ajuste 10, 12, chame pronto, pushback, chamamento remoto no 3. Chamará. Salvador, boa tarde, TAM 3217, com fim, nível 370. Esse 380 com fim será coordenado, TAM 3217, saída gole é valsa gás, agora e cópia. Gole é valsa gás, obrigado. Como estabilizado. Essa pro interceptor lock, descendo para 2000, informará estabilizado, 3567. Afirmativo, senhor. Estabilizado no localizador. Torre 1830, bom pouso. Obrigado. Saudou, boa tarde, gol 1075. Tapui ali, contra embaixo, checado, gol 1075. Gol 1075, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso para 28, ainda não avistado. Assista. Feedback acionamento, gol 1807-03. Gol 785 no gate 03, está autorizado para o feedback acionamento, chama táxi. Aqui, 785-03, para 09, nós.